Thank you. Ai, oi, obrigado, bom trabalho. Salvador, boa, 2223, passaredo. Vai na árvore, 2223. 298, Bravo, tenho aqui, Salvador. Controle Salvador, muito bom dia, Fernando 285. Tens 320, Alessa 285, Bravo. Passa no 3. Yeah. Da 3, 4, 0. Olha só, bom dia, o azul 4299, cruza 1100 pé na sua escuta aqui. Lenda direto, subindo 340, azul 4299. Tenha bem com Deus. Só de ponte a todos os 507, decolou, passa a Rio de Janeiro. Passa a 307, valeu, 507.